Lula 328 no solo de Salvador 141, direito ao livrar, solo 121, décima 9. Direita 219, Bano 328. Salvador, boa tarde, Bano 328. Bano 328, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Bano 328. 0 graus com 17 nós. Autorizado decolagem pista 10, triple 5447. Livre decolagem, 5447. Tem condições de agilizar o táxi? Webjet 5825 na escuta da torre. Controle 3216. Abandonando o centro de programa, para 060, para 60. Tipo 5595, sim, desça para nível de voo 060. 060, tipo. Web, a torre está lhe chamando. 18 noite para todo solo? Prossiga. Chama então a frequência 119, desça 195. 3216? Não, 3216, autorizado a Buco. A Buco, 3216. Tira o Zulu na proximidade de Itapa. Controle de Salvador. Muito boa tarde, é o Trip 5447, decoluna, se escuta. Trip 5447, contato radar, submantenha 200, saída MOM. Ok, subindo na MOM até o 200, sem restrição de altitude, 5447. Bordo, Web 6721, no... aguarde para início do táxi. Solo, boa tarde, 994, a posição 10, está sem informação. 340, à esquerda, 340. Ao atingir o curso, está livre de interceptar, quilo Zulu, mantendo 3000. Desse mantenha 3 mil, ou correção, mantenha 3 mil esquilos Zulu. Mantenha 3 mil. Isso no zero, Webjet 5728. Aqui é para o base, 0 mais 0, 8 horas, vamos para a direção lateral. Vamos dar um 0, primeira esquerda. Da pista de Maracatu, 0 transponder, 0 1924. 1924, corrigimento correto, reporte pronto para puxar o acionamento. Volta da 1924. 721, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chame torre, frequência 1985, altímetro 1090. Parte 1 Alpha, ponto de espera, 1989, conectado P10, F10, 7214. É o papapapá mais 7 ao meu. Mais 18, meio a torre. Vai livrar o setor, senhor. Vai compor hoje Dias Ávila, Camaçari. Afirmativo com Pro Norte, mantendo a Pro Norte, aguardando transferência, mais 18 ao meu. Manter a Pro Norte, aguardando a transferência, ao meu. Graças à colaboração. Webjet 5728, decolado em Salvador, 45, transfere agora o controle no D0.8, bom voo. 08, obrigado. O Max já tinha meio a torre? Mas conta, senhor. É protesto, algum acidente aí na Estrada do Coco ou não? Estacionamento. Por gate 04. Ok, tá tudo. 3, confiou? Delta do 90, decola da 10, curta Itajubu em seguida, após o deslizamento da Júlia. Isso é ponto 3, transponder 5121, controle 120, decimal 8. 3, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Solo TAM 3193. Confirme. O TAM 3193 já precisa ainda de uns 10 a 15 minutos para solicitar o push. Precisa de algum material, alguma informação, vai, pode valer só. 10 a 15 minutos negativo, mais que isso, talvez precise de material. Positivo, então, mandei, aí, obrigado. Salvador, TAM 3805, pushback acionar, TIG 11. 3805 autorizado push acionar, reporte Protax. Autorizado pushback acionar, chama Protax, o TAM 3805. Salvador, Gomes, 07, tudo bem, responde. 9600, autorizado Salvador, Paraná, tal, decola, pistão 10, primeira curva à esquerda, via Upezulu 10, nível 370, saída Puca, transição Zumbi, transponder 5113, controle 120, decimal 8. É o 370, Paraná, tal, decola 10, curva à esquerda, a Puca, Zumbi. A via pessoa 10, 5193208. Ou 9600. 9600, confirme nível copiado? 370. 9600, cotejamento com essa, aponte pronto para o estacionamento. Vai reportar, 9600. É, passei 2230. Passarelo 2230, contato radar, saída Arbo, submantenha 180. Arbor 180 atualizado. Atualiza direto conquista, eu vou passar 230. Mantenha o perfil de saída. Receptor no curso, esquilo Zulu. Diz que esquilo Zulu, aguarde para transferir. Ah, o passageiro questionou se pode voar Arbor Conquista. Arbor eleva conquista, passarei do 2230. Ok, grato. São 3216, chama centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 2.85, obrigado, excelente tarde, Carice, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Azul 4196, acione identificação, chegada à mar e desça para nível de voo 070, ajustão 090. Tip 5240, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 5240, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o Tip 5240 na final LS. Para 2000, ajustado no 0190. Está reestabilizando agora o quilo Zulu. Zero, por gentileza, reporte baixado e travado. Reporta ali. Ajuste no 090. Reduzindo para 190, descendo para 3000 pés. Trip 5595, ajustado no 0190. Controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Trip 5595, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Proa 020, limitado pelo localizador, Trip 5595. Controle Salvador, web 6721, decolou na sua escuta, boa tarde. Web 6721, no contato radar, submantenha 330, saída Momo. Questão 330, possibilidade de coordenação da Proa de Froti. Mantenha o perfil de saída inicialmente. Mantenha o perfil. 5240, baixar travado. Baixar travado, 5240. Autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus com 15 nós. Livre pouso, 5240. Estilo Zulu, após o toque arremetido, deverá curvar à esquerda, se aproximando na radial 050. 050 subindo inicialmente para a altitude 3000. Após o toque, curva à esquerda, passando-se pela 050, acendendo para 3000. É o estilo Zulu. Primeiro. Web 5728, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 5-5-2005, obrigado. 5-5-9-5, reduza a velocidade para 1-7-0-9. Reduzindo para 1-7-0-5-5-5-9-5. De alfa, no ponto de espera, chame torre e frequência 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-0. Índio TAM 3805, atualizado na chave, Apache 1, Índia Alfa, no ponto de espera 1895, o TAM 3805. Ciente, mantenha a regra de voo visual, reporte para regresso. Autorizado, livre ascensão. Salvador, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolado LC, a Serra Índia com Índia, para sobrevoo em caseira, ciente, peça, estacionado 0170. Mantenha-se em condições visuais na escuta do controle. Charlie Alfa Tango. Na sua escuta, tá? Trip 5595 para o final do procedimento LS, curva direita, proa 080, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 090. Proa 080 para interceptar o localizador, desça para 2000 pés, trip 5595. Juliette, Bravo, Delta, prossiga. E 5240 no solo de Salvador, aos 33, direito ao levar, chama o solo em 121, décimo 9. 219, 5240, obrigado. Dois visuais na escuta do controle. Mantenha 500. 5240, lembrando. Trip 5340, autorizado Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta essa mulher. 5240, corrigindo Alfa, Kilo, para o parte 3, posição 3. Alfa, Kilo, parte 3, posição 3. 240. Charlie Alfa, o Charlie Alfa Tango, informe a altitude que irá com essa localidade para pouso. Vistilo Zulu, torre 1-8-9-5. 18-95, Kilo Zulu. 5-0-5-0, chegar 6-3-2-0. Chané 6-3-2-0, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-9-0. 3.000 com 1.010. Chané 6-3-2-0, para sequenciamento, reduza a velocidade para 1-7-0-9. Reduzindo para 1-7-0-9. Papatango Juliette Bravo Delta, contato radar 56 milhas, nordeste do VOR de Salvador, vai na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte no poder desse. Gente, arremete no ar ou arremete no solo mesmo, pós-toque? Vai tocar e arremeter. Gente, confirmando então, toca e arremete o esquilo Zulu, o vento 100 graus com 4 nós, baixar e travar? Sim, Matinho, baixou e travou. O altímetro no 010 tem livre toque arremetida, piscina 0, whisky, Kilo Zulu. Kilo Zulu. Torre, muito boa tarde, o TAT 8085, questão 83805. Pode pegar a piscina 0 pronto. Juliette Bravo Delta, correção. Inicialmente vou na proa de ponte. Reporte para cancelamento do plano de voo. Chané 6320, reduz a velocidade para 1709. 1970, 6320. Alfa Tango, frequência livre. 324, posição 10, puxa. 1924, autorizado por estacionamento, reporte para ataque. Livre por estacionamento, contratado. 1924. 5-1, a milha de túnel. 35595, reporte Simbra, baixada travada, altímetro 10, 10. Chamarei Simbra, baixada travada, 35595. Então 3805 visual com o Seneca na curtíssima da pista 10. Afirmativo, senhor. Após a passagem do Seneca, ali mantém cabeceira 10, então 3805. Então tá 3805. O uísque Luzulu confirmando, vento 100 graus com o número 19, autorizado para permitir a pista 10. Frente com velocidade bastante reduzida. Limite ao localizador na proa 20, Oceania 6320. Mantém proa 20, limite ao lote. Desce para 2.000, 3.80. Afirma, azul 4 no meio desse mantém a altitude de 5.000. Passaio 2230, vai cruzando o 110, chegando à água. Azul 4 no meio desse mantém a 5.000. Passaio 2230, mantendo o perfil da subida. Sente, mantendo. Oxané 6721. Chama em Recife, agora 12545, alterna 2085. 2045, 2085, 72. Eram duas aeronaves modulando simultaneamente. Oxarém 6320, desse mantém a altitude 2000. 2000, 6320. Nesta prova, intercepto localizador e completo LS, Oxarém 6320. Na prova, intercepto ILS, 6320. 2545, 2085, foi isso, Prefjack 7721? Afirmativo, 12545, 2085, bom voo. Boa! E 500 pés, reporte nivelado. Irá passar na área proibida novamente? Azul 4 no meio, subvetor, mantém presente proa, limite o localizador, descendo até 4.000. Azul 4 no meio. 4.000, localizador. Receptor localizador, Oxanema 6320. Autorizado final LS, Oxanema 6320. Autorizado final LS, Oxanema 6320. Para interceptar radial 050, acendendo para 3 mil pés como um fórum instruído pelo controle Salvador, o uísque Luzulu. Afirmativo, senhor. Ataque no Mogue 050, está curvando a esquerda na presente, que Luzulu acendendo para 3 mil. Mantém sua escuta, já pode passar para o controle. Transfere o controle 120.8, uísque Luzulu. Trato, NPEC. Passou Simbra, baixado travado. Confirmando o uísque Luzulu 120.8. Oi, trip 5595, quanto na aproximação aguarda na pista livre? Dando pista livre, trip 5595. Então, 3V05, autorizado a decolagem de pista 10, vento 090 graus com 15 nós. Está iniciando a 3V05. Então, ajuste para o 496. Ajuste no 090. 5, pronto, cobre. 105 autorizado Salvador para Fortaleza, via Whisky 1, nível 090, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída Lotar, correção, curva à esquerda, 3.5075, controle 120.8. 0, acendendo para o 040, quando lá reportará, senhor. Afirmativo, subindo em altitude para 4.000, o Whisky Luzulu. Primativo, já está interceptando aqui a 050, acendendo para 4.000, quilos, Lu. Passagem de Salvador, está na passada, vou decolar do MC, para Salvador, rotatória de visual. Será o Tatango decolou do MC, eu confio? Tentativa MC para Salvador, rotatória visual, danado 070. Mantém regras de voo visuais, aguarde transferência de comunicações. Papai Romeu, Tiago, Tatango. Mateu, pode continuar a aproximação, 207. Aguarde lá nesse setor para a nossa coordenação com a torre. Aguarde nesse setor o Papai Romeu Tchara Fatão. Aguarde lá nesse setor. Pode chamar a torre, 6320. Complete na LS, torre no 895, bom pouso, Oxanema 6320. Chama lá, 6320. Azul 4196, direita agora pro 070, reposto localizador descendo para 2000. É negativo, essa prova lá, nós vamos entrar numa formação aqui, vai ter turbulência forte, tem que manter nessa aqui. Então mantendo essa prova, tem condições de interceptar e completar? Afirmativo. Afirmativo. Flip 5447, chame Recife agora, 12545, alterno 2085, câmbio. O que me chamou o solo? 3283 para o táxi, 1 no 6, a bordo 12:15, Recife. Recife agora, 12545, alterno 2685, boa viagem. 12545, 1268, 1280, boa. Boa. Controle, Salvador, batalha, Antônio 3805. Antônio 3805, contato radar, fui mantém nível 340 na saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, acendeu 340, pode vai direto da El? Número 2 para decolagem. Ok, afirmativo, seguindo as instruções, segue a aeronave da Sun, livre táxi, o voo no 924-1010. Polo da 3193, puxa acionamento no 01. 3193, mantém a posição, aguarde para puxar. Guarda. 3283, táxi. Consiga 3283. Táxi 1 no 6, 12:15, Recife. Paulo Salvador, 5595, livrando a época. Então, 3283, autorizado, táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118.95, altímetro 1090. A direita no ponto de espera, chama a torre 295. 1924, confirme com você de táxi. Positivo, tá com 1955 a bordo, 12:15, Salvador. Gente. 5595, autorizado táxi via Alfa, Kilo, para o PAT 3, posição 04. Posição 04 para o 5595, boa tarde. Os tráfegos na escuta do solo estarão restritos. Confirma? Desconcedente. O motor 94 na escuta do solo? Prossiga, 94. O motor 94 autorizado Salvador para Galeão via Upper Zulu 1-0 após o SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Nível 360, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, responde 5-1-1-1, no controle 1-2-0-8. Autorizando o Galeão 360, perdulo 10, SMAP, depois segue a rota do plano, decola da 1-0, da Euleda Bridge, 5-1-1-1, no transponder, controle 208. 1-3-9-4, protegimento correto, aporte pronto para puxar acionamento. Sim. Só confirmando que eu não compreendi. 3 mil pés até 1 nos 5 milhas. Salvador Azul 4196, final de 7 mil. O Genero 6320 no solo 04, 1219. 209, obrigado, 6320. Azul 4196, pode sim, baixado e travado, altímetro 1-0, 1-0. 1-0, chão rebaixado, travado. Então 3283 é a tua? Possível, 3283. Condições de decolagem imediata. Alinha e mantém cabeceira no 0? Alinha e mantém 3283. Por gentileza, conteja a restrição novamente? O TAM 3283? Positivo, se eu for restrito, mantém 3 mil pés até 1,5 milhas de Salvador, o 3283, confirma? Afirmativo, mantém a altitude de 3 mil pés até 1,5 milhas, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 100 graus com 1,612 nós, TAM 3283. Positivo, autorizado a decolagem, TAM 3283. Charlie Alfa Tango no solo 05, tá livre até a barra, deixa assinar a frequência livre. Falta só 100 pezinho aqui, senhor. Ao atingir, está autorizado curvar à direita na proa do VOR, o isquilo para o procedimento solicitado VOR DME para pista no zero. Firma, tio, já estamos atingindo agora, vai curvar à direita na proa do VOR, isquilo Zulu. Para sua informação, todas as aeronaves aí na decolagem estão restritas a 3 mil devido à sua aeronave na vertical. Bem, Matias. E é nóis. Peço um pote principal para o gate 07, via Juliette. Ok, via Juliette, gate 07, 6320. Salvador, boa tarde, o gol 1333, ciente da informação em uniforme, autorização de tráfego, São Paulo, Congonhas. 1333, aguarde de conta. Azul 411 no meio, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus com 15 nós. Retire pouso 411 no meio. Corre, boa tarde, pouso 94, está na posição 0, dá 0 visual para a câmera. Afirmativo, gol 94, após a passagem do Embraer Azul, ali mantém capitão no 0. Ok, após o Embraer Azul, São Paulo, Solas, mantém na posição 09. Então 3283 a 06, decola, chama o controle, 120.8, bom voo. 183, perdão, confirma a frequência, 23. 1D0, décima 8. 208, obrigado. O voo 924 tem uma restrição na sua saída, pronto para cópia? Prossiga. Está restrito a 3 mil pés até 1,5 milhas de Salvador, devido ao tráfego em procedimento, voo 924. Ok. Após a colagem, no perfil do subida, até 3 mil pés em trito, 15 milhas de terra em poder, então 1994. Interceptar Upper Zulu 16, BHZ Trivi, o gol 1333. Transponder 5124, controle 1208. 1333, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporte está pronto, 1333. Azul 411 no meio, no solo 08, direito, Olivar, chama o solo 12, 1, 19. 19, azul 411 no meio. Reporte no bloqueio do VOR para espera, o esquilo Zulu. Passará no bloqueio, mantendo 40 para espera, esquilo Zulu. Rumba 05, autorizado o cruzamento até a Taxway Hotel. Azul 411. Boa tarde, retrô. Azul 411 no meia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxi Delta. Reporte antes da Delta, azul 411 no meia. Salvador, boa tarde, 6305 da Chanel, tem estado em forma e quando possível Guarulhos 360. 6305, aguarde um minuto para cobre. Salve Salvador, voo 600, pronto do táxi com 1147 a bordo, autônomo 0240, altera Lacion. Ok, vai manter alinhado na posição, espera agora no posição 95, altímetro 1010. Informa que irá seguir um Airbus 320 da TAM, número 2 no ponto de espera. Ok, espaço de Alfa 2895, G10 é o número 2, então voo do 600. Voo no 600, informa que está restrito a 3 mil pés até 1,5 milhas do VR Salvador. 3 mil pés, 15 milhas de VR Salvador, com 1900. Paulo Otan 3193 para o táxi com 70 no POB, alternando Campinas com 4 horas. 3283. Câmbio restrito 3 mil pés até 15 milhas devido a tráfego em procedimento. Precisa de colagem de pistão 0, vento 100 graus com 159, gol 924. Ok, está iniciando a rolagem, após a do pé, 15 milhas, 1924. E Alfa 1895, restrito 3 mil pés, 15 milhas do VR Salvador, 3195. Rumba 05 para me escuta. Afirmativo, agora mais alguns instantes para ingresso na Alfa. Azul 4116, vai dar passagem ao Embraer 110 da Força Aérea, está na Taxway Delta. Rumba 05, ingresse na Alfa, chame a Juliette. Rumba 05, informe que está restrita a 3 mil pés até 1,5 milhas.